trombeta do Senhor desperta os crentes. E então se ouve a voz de Jeová. Os sepulcros devolve os mortos que já sai voando. Na porta do céu todo salvo entrando, para sempre com Jesus vão descansar. Que gozo nós teremos lá na glória, com Jesus, o amado Salvador. A coroa de justiça nós receberemos, e o galardão segundo o que fizermos, e Jesus nos regerá com grande amor. Jesus, não desanimes, que este dia muito breve chegará. Darás o adeus a este mundo tribuloso, para subir ao céu com santo noivo, para sempre em Sião irás morar.